Welcome to the D&D world. Dungeons and Dragons. Aí, é, nós queremos fazer speedrun dessa porra. Caraca! Sem som, tá, por favor. Quem é o que mesmo? Fighter. Eu sou a Elfa, é isso, no fim das contas, né? É você que funciona. Não, eu acho tranquilo, tô bem, tô bem. Tá, eu vou... Fica ladra então, Baer é ladra. Vai ser pior pra vocês. Eu sou a ladra, isso, eu ia falar que eu era ladra. Beleza, vai então... Vai ser pior pra vocês. É, vai ser pior pra vocês, vamos lá então. Ah, mas agora eu sou o Hagar primeiro. Então vocês partirão pela manhã. Pois bem, deixem aqui seus nomes e tenham uma boa noite de sono. Eu sou obrigado. Eu não tô compreendendo. Cadê o roleplay agora? Eu tenho que fazer a voz de mago, né? Que é tipo uma voz mais... Boa noite. É, uma voz mais sombria, se eu tô vendo. É. Vamos começar de novo. Vai. Tá, mas qual é a ordem? Primeiro eu... Não, primeiro quem? Improviso. Vai o guerreiro primeiro. Ah, tá. Fala assim, ó, guerreiro, clérigo, anão, mago, ladra, elfa. Eu sou depois de quem, então? Vamos lá. Você, guerreiro, clérigo, anão, você depois do anão, depois do Pyron. Tá, beleza. Esse guerreiro é mudo. Porra, eu tô esperando você fazer a parada de novo. Porra, acabei de fazer, caralho. Vou fazer de novo, tá pra quê? Tá gravada essa porra? É, se já tá gravado, tudo bem. Porra, tá, bem-vindo tá, à internet, tá. Cara. Ah, meu Deus. Não, achei que você ia repetir, pô. Beleza. Ah, tá bom. O podcast do guerreiro mudo. Depois de Olavo, o mago. Cara, fazer o lore do D&D BFS. Já tem Olavo, o mago, e agora tem Astolfo, a espada muda. Pelo amor de Deus, lança um arquivo de uma hora de MP3 muda, que é o monólogo do cara. Que fantástico, porque é o... Engana o povo, foda. Ele ainda vai ter várias paradas assim, quando sempre que acontece alguma parada e o guerreiro sai e mata todo mundo, aí todo mundo fica, não, por que vocês fizeram isso, não sei o quê. Aí o mago ou o clérigo entra e fala, esse é Astolfo, nosso guerreiro. Ele mata primeiro e não pergunta nunca. Tá, mas tem que chamar de Astolfo? Beleza. É, cara, o nome é seu, mas eu só pensei no nome maneiro. O nome é seu, você não escolhe. Um, dois, três, vai, guerreiro. Eu sou o Astolfo, o guerreiro. Eu sou o Haigast, o clérigo. Eu sou o Kotoko, sou o prefeito bigode grosso. Eu sou o mago ninja. Eu sou a profissional das artes das sombras. E eu sou a Elfa Catra. Eu uso essa saia curtinha, mas é porque eu enrolo a minha geba na cintura. E nessa semana vamos falar sobre Dungeons and Dragons. Não necessariamente... ficou mudo pra ajudar o guerreiro. Dungeons and Dragons, o jogo beat'em up de RPG, tanto Shadows of Mystara como Tower of Doom, esses dois clássicos do arcade, tudo isso muito mais depois dos e-mails. Não, depois dos e-mails não, depois dos e-mails. Depois do pergaminho. Mensagem do pombo correio. Mensagem do pombo, mudou isso? Não tô sabendo. Beleza, então. É, fica quieto aí, guerreiro. Tu é mudo, cara, porra. Tu é mudo. Cara, como é que pode ser uma parada dessa? O anel de resistência a fogo é quebrado quando você toma uma pedra de um goblin. Cara, Pokémon, né? Porque ele é resistente a fogo, não a pedras. Exatamente, você pegou um anel quebrado no anel. Cara, nunca cara, olha só, para todo mundo, cara. Olha só, quem estiver tocando punheta, ou para de tocar punheta, ou soldar com o PSP, aperta o botão devagar, cara. Toma barulho. Tipo, não, não sou eu. Ou Baer, sei lá quem é. Aí, é ó, tá vendo? É, tá punheta. Para com a punheta aí, cara, porra. Aí, tá vendo? Porra. Jogando jogando solo aqui de novo. Temos o e-mail do Douglas Carvalho de Souza. Nickname Nerd Inverso. Fala, pessoal do Baixo Frente, sou com meu nome, é esse aí que eu falei. 21 anos de idade, nickname que eu falei também, Nerd Inverso. Pois eu era um nerd que muitas vezes cometia bullying ao invés de sofrê-lo. Recentemente, quando os senhores resolveram não lançar mais episódios, comecei a ouvir todos os episódios anteriores do Eu Gosto de Chogwas e Muita Diversão. Enquanto eu jogava meu querido Alma Negra 2, CDF do Primeiro Pecado. Tenho como casts preferidos o 666 do Diablo e o Secretão 01 Kingdom Hearts, que aliás estou esperando o caneco da continuação. Mas o motivo deste e-mail é para perguntar quando sairá o podcast de Alma Negra Dark Souls, já que o podcast 149 com review não conta. Eu quero ver os senhores falarem da história que o jogo apresenta, suas interpretações, o ódio que sentiram ao ser mortos por invasores, os chefes mais engraçados, o conjunto preferido, malandragens, primeira vez que fizeram sexo, esse tipo não precisa. Pois bem, o e-mail foi curtinho, mas só queria que vocês soubessem que existe diversas pessoas que ouvem o Baixo Frente Soco, mas possuem preguiça de mandar um e-mail. Este sou eu. Então, nada de parar do nada, de postar mais episódios, seus putos. Grande abraço por trás, um beijo na nuca. No Na Minha Sala, Nerd Inverso. A gente não parou por falta de retorno, muito pelo contrário. Parou porque parou. E agora voltou porque voltou também. E um aviso para todo mundo que colaborou com o financiamento coletivo do Odalus, The Darkest Call, já que a gente falou de financiamento coletivo na semana passada. O pessoal da Joymasher, na sexta-feira passada, dia 27, mandou pra todo mundo que contribuiu de modo a, no futuro, receber uma cópia digital do jogo. Eles já mandaram um link no Steam, na verdade o código de Steam, pra você fazer a ativação. Ainda tá em fase de beta o jogo, mas pra você já ter a versão mais atual desse beta. Só que pra muitos provedores de e-mail, inclusive o do Google, da Microsoft, esse e-mail foi parar no spam. Então, se você foi lá no Indiegogo, e não sei se em outras plataformas eles também abriram financiamento, e deu dinheiro para contribuir com o financiamento do Odalus, olha o seu spam aí com carinho, procura lá Odalus no spam, ou Joymasher no spam, que você vai ter a sua chave do Steam lá. Perfeito? Está, ó, uma delícia. Então, fiquem aí agora com o dia em que a Capcom rolou um 20 nos seus dados e lançou Dungeons & Dragons, Tower of Doom, e anos depois lançou Shadow Over Mystara, e até a semana que vem. Voltar a uma época mágica em que os arcades e os beat'em ups reinavam soberanamente o multiplayer fora de casa, quando você saía e falava: mãe, foda-se o dinheiro do pão, eu vou roubar esse dinheiro que você pediu pra ir na padaria e gastar tudo em ficha e depois voltar com cara de cu. Então... Ah, se eu fizesse isso. Opa! Olha a merda! Em 91, a Capcom tinha acabado de lançar o Street Fighter 2 em fevereiro, e aí ganhou um rio de dinheiro. E aí eles começaram a fazer jogo pra caralho de fliperama nessa época. O Daigo lembra porque ele é velho e ele não sabe falar sobre essa época porque ele agora é mudo, mas nesse mesmo ano... Eu lá não comprei essa porra dessa... dessa, como é que chama? Desvantagem, não? Desvantagem é GURPS. Ou 3DT. No final do ano, eles lançaram, meio que quase em sequência, né? Um, dois meses depois do outro, o King of Dragons, que eu acho um jogo foda, eu gosto pra caralho. O Rei dos Dragões. Sim. Até hoje. E dois meses depois, lançaram o Knights of the Round, que eu acho meio mais ou menos. Ah, não. Knights of the Round é bacana, cara. Eu não gosto. Ah, é legal, mas não. Antes disso também, ela já brincou um pouquinho nessa temática aí com o Magic Sword, que é um jogo... Magic Sword e o prequel não espiritual dele lá, o Black Tiger, né? Só que o Black Tiger é muito mais, assim, Ghosts and Ghosts, né? E o Magic Sword já tem muito mais lance da classe, dos ajudantes, cada ajudante era mais ou menos uma classe, tinha lance do tesouro, e você subindo, assim, era uma torre, né? Mas, pô, lembrava muito o que é de RPG também. O Magic Sword é o jogo do He-Man, né? Do filme do He-Man, né? É. Dado isso, né? Esses jogos fizeram um relativo relativo sucesso na época, a TSR, que era a dona da franquia Dungeons & Dragons, da qual o nosso especialista de RPG vai falar agora daqui a pouco, procurou a Capcom no Japão para fazer jogos sobre a sua franquia, que era uma coisa que eles estavam fazendo em sequência já há alguns anos com muita frequência, né? E estavam querendo mudar um pouco o panorama, porque eles só lançavam jogos para computador e eles queriam entrar no ramo de arcade e de jogos de videogame, né, de console. Para você ouvinte que é mais novinha e não sabe direito o que é Dungeons & Dragons e não ouviu nosso episódio sobre RPG de mesa, por favor, Killer Asus. Como PH não, Ninja Inimigo, porque a gente já parou com essa viadagem. É, muito tempo. Ele foi lançado em 74 e evoluiu. A viadagem nunca para, meu amigo. A viadagem. A viadagem. O amor sempre vence, cara. O amor sempre vence. Cara. Never stops. A evolução é contínua. Então, aí a parada foi lançada em 74, evoluindo dos Wargames pelo Gary Gygax e pelo Dave Arneson. E, cara, tipo, conquistou o mundo nerd daquela época. Ficou uma coisa bem de nicho com aquele bando de virgão jogando. Todo mundo gostou, evoluiu no mundo, conquistou o ódio das mães que eram religiosas pra caramba, porque era invocação do demônio. É, pá, eu hoje faço isso até aí, até hoje eu invoco o demônio, cara, Cthulhu no meu coração. É, e aí, pá, quando ele chegou no Japão, cara, ele ganhou até uma roupagem nova, foi vendido o Rule Cyclopedia, que era a última versão do D&D de definitiva. Já tinha o AD&D nessa época, já estava quase entrando na segunda edição. É, foi lançado em três volumes separados, porque ele era em formato meio mangá, mudou toda a direção artística, ficou, porra, muito bonito. Procura aí que vocês encontram várias imagens do Rule Cyclopedia, a versão japonesa, na internet. Muito bonito. A parada, assim, foi tão avassaladora, conquistou tantas pessoas, que incentivou uma galerinha que jogava e publicava os seus relatos do jogo, né? Como é que o grupo ia avançando naquele mundo, naquela história, na revista Dragon Magazine japonesa, que é a versão japonesa do que tinha sido lançado nos Estados Unidos. Esse grupo acabou virando o grupo do Lord of War, que teve um RPG próprio publicado, porque, bom, eles tinham as peculiaridades das suas aventuras, do seu universo. E, pô, a parada cresceu tanto que a Capcom pegou os direitos pra poder lançar o jogo, né? E eu dando backstab aqui, adoidado com a Fif. Eu não sabia que ela era tão boa, só jogava de clérigo e guerreiro. Caraca, que maneiro. É interessante porque os jogos de Dungeons & Dragons pra videogame, pra arcade, o que for, foram a primeira experiência que eu tive com um sistema de level up, com um sistema de bater e ganhar experiência e distribuir nível e pegar item e etc. E é interessante porque mexeu isso também com beat'em up e com a experiência co-op. Então foi uma das coisas mais divertidas que eu já joguei no arcade, assim, até hoje. Outro dia no Elapse a gente tava fazendo lá um streaming e a gente tava gritando e... Ah, Olavo! Pirou! O Olavo foi encontrar-se com o orientador dele. O Olavo quer ser um doutor mago agora. Mas o que acontece? Essa coisa do co-op é especificamente importante porque desde 75, né, a TSR lança... Não a TSR, né? Empresas contratadas para desenvolver. Saem jogos de D&D para PC, enfim, as mil variações de computadores, o Apple II e Television, etc. Isso dos dos primeiros que teve, até se me lembrou, foi um professor meu, quando ele estava fazendo, não lembro se era o mestrado ou doutorado em Cornell, ele chegou a jogar daqueles mainframes que existiam lá, o D&D, né? O D&D, que foi a primeira versão para computador que fizeram. E que se não chama D&D, desculpa, se chama D&D porque você não tem o e-comercial ainda na época, né? Como o cara que é. Acho que não tinha mesmo, não. É, não, era pra Plato essa porra desse negócio. Isso, acertou, Plato. Cara, e era assim, tipo, era invasão de masmorra, montava o grupo mais básico possível, que hoje é o que a gente chama de... É, como é que era? Hack. Hack, é. Jogos de estilo hack. É meio raid também, né? Dependendo do jogo, usa o termo raid, sei lá. É Dungeon Crawler, né? A maioria, assim. É, a galera. E, pô. É Dungeon Crawler. Isso. E uma coisa maneira que você falou aí é que o RPG, ele, para essa coisa de levelar, de você estar sempre evoluindo o personagem, ele acabou conquistando outros jogos que absorveram essas características e mudaram para sempre a nossa forma de ver os personagens e a forma do nosso jogar. forma de jogar, enfoque na história. Eu vou te dizer que eu nunca vi um arcade que tinha tanta história. Arcade pra mim era tipo, ai meu Deus, a Maggie roubou o diamante Sr. Burns. Então, nossa, pega o seu aspirador de pó e senta para em todo mundo. Tá valendo. Mas Dungeons and Dragons era diferente, tinha uma história, e a história ia avançando, e do nada vinha um inimigo que matava você porque você não tinha como sobreviver, e era parte da cena, e rolava cutscene, você tipo, what the fuck, eu tô no arcade, tem cutscene? É, fora as mudanças de escolha de caminho também, vai ter inimigo pior se você fizer uma decisão errada, você pode ir preparado pra uma outra, armas secretas, locais secretos. Armadilha, que era uma coisa que... Armadilha pra caralho. Mas, tirando... A velha história de buraco pra pular, os carinha vem, os magrelinhos joga fogo e vai embora. Não, tinha armadilha mesmo, você tinha que evitar. Assim. E armadilha em baú trancado, que aí entrava bastante do co-op. Uma coisa esses jogos mais antigos, assim, é digno de nota que assim, você não tinha co-op, não era o grupo, você controlava o grupo inteiro. E o Dungeons & Dragons, jogos de Dungeons & Dragons, pegou essa levada do beat'em up de ser a galera jogando junto, pra cada um representar uma coisa, né? Pra cada um pegar uma classe bem diferente uma da outra e fazer aquele conjunto ali pra vencer. É, também pra fazer o grupo sobreviver também, né? Exato, exatamente. O clérigo pra curar, a ladra pra abrir... Não, pra abrir caixa e... Como é que chama? E dar pra trás. Cara, ela faz de graça. Tem muito mais coisa que eu tô vendo aqui, cara. O backstab dela, os dash dela com duas adagas é muito foda. O pior é que era... cara, eu descobri um novo personagem favorito. Uma coisa que vocês falaram, né, mas na verdade existia vários jogos do Dungeons & Dragons pra console, né? Até pro Atari tinha jogo do D&D, pra vocês terem ideia, né? Como era popular. Só que como... D&D foi um fenômeno. Hoje em dia você escuta falar um pouquinho, mas D&D naquela época era um fenômeno, principalmente nos Estados Unidos. Exatamente. E como o Pivoto falou, tipo assim, até CS tem botavam as empresas mais ou menos pra fazer e tal... E depois de um tempo no PC ficou muito popular que, se tu reparar os jogos de D&D, era muita imitação dos últimos que tinham na época. Que lance do corredor. É totalmente. Tipo, lance do corredor, cara, das dungeons. É muito bom. Então, é muito parecido. Inclusive, uma coisa engraçada é que assim que o Capcom negociou os direitos com a TSS, ela portou o Eye of Beholder pro Super Nintendo, entendeu? Então, um jogo bem legalzinho de Super Nintendo, assim, em D&D. Mas uma coisa que a galera aqui precisa entender, né? Você que tá ouvindo aí agora e não viveu a década de 90, é que a Capcom, cara, era uma gigante no fliperama, assim, cara. Todo jogo da Capcom era sucesso. Sim, assim. Sim. Então, quem chegava, pô, ela deu um botão mão na carta com um cara. Assim, esperava que ia vir coisa boa. Ela já fazia muita coisa boa. E o Dungeons & Dragons, que o pessoal tá falando aqui, era muito maneiro, por quê? Porque você criava mais ou menos um grupo pra jogar também no arcade. Era muito engraçado, porque normalmente o cara jogava de mago, cara, era difícil jogar contra a classe, entendeu? Que era muito diferente, era uma mecânica muito própria pra cada personagem. Então, quando a gente ia jogar em quatro jogadores, aquele flipper que tinha pra quatro players, né, que é o original, era maneiro que sempre o cara jogava com o mesmo personagem. Então, criava um grupo. Trazia muito aquele lance do jogo de tabuleiro, que o cara jogava em tabuleiro, também jogava assim, mais ou menos com as mesmas classes. Então, tu trazia aquela coisa do jogo de tabuleiro pro fliperama, cara, onde cada um jogava, sumia mesmo seu personagem ali, e cada um lidava bem com os lados fortes e fracos de cada um. Por exemplo, o Maguinho ficava bem lá na moita, só esperando carregar e pegar magia pra poder usar no momento chave, enquanto o guerreiro, o anão, tinha que proteger o cara, carregar o cara a fase inteira, porque, porra, sabe que ia vir o chefe, cara. Tinha que despejar tudo no chefe pra poder ajudar o grupo, né? Então tinha essa coisa muito legal, cara. Que o jogo. Mas ó, vamos lembrar também que a gente pagava para jogar cada vida, cada fichinha ali, era o dinheiro que saía do bolso, ou do bolso da mãe que deu dinheiro pra comprar o pão. Mas era interessante que, como era um jogo mais difícil, você tinha a galera e cada um tinha realmente, como o Pyron falou, o boneco que ele jogava. É tipo, se o Pyron fosse jogar comigo, eu sabia que o Pyron ia jogar com o boneco X lá. Qual tu gostava de jogar, Pyron? Jogava com o guerreiro ou com o anão mesmo. Eu gostava, eu jogava com a assassina, que achava mais rápida, com a Thief. Aí eu sabia que eu ia jogar com a Thief e ele ia jogar com o anão, cara. E essa era a parada, já tava esse contrato selado ali. Diferente de Final Fight, que tipo, Hagar é meu, olha pra lá, fudeu, vai te tomar no cu. Os sobretudo essa máquina de Shadow Over Mystara, que é a máquina de 4 jogadores, né? Sobretudo essa máquina de Shadow Over Mystara, de 4 jogadores, porque como você tinha 6 bonecos, né, pra você escolher, você tinha uma combinação muito grande de possibilidades, e você tinha grupos que funcionavam melhor ou pior do que outros em determinados momentos do jogo. Então, é claro, não dava pra ter nunca 4 magos jogando. Mas se você tivesse 3 pessoas jogando, 2 magos e 1 guerreiro, isso era um grupo de merda, né? Então, se esse tivesse equilíbrio... 2 magos e 1 guerreiro, você tinha a tela toda paralisada toda hora com os magos castando magia, né? E nesse ponto aí, o Tower of Doom, em minha opinião, ele é mais equilibrado que o Shadow of Mystara. Porque o Tower of Doom, você só tem os 4 personagens e você não pode escolher o mesmo. Então você obrigava a formar esse tipo de grupo, né? Então o cara sempre ia ser ou guerreiro, ou anão, ou o clérigo, ou o mago, sabe? Se eu não me engano, a posição que você escolhia já no fliperama já definia quem já você era. Já era o personagem, sim, já era o personagem. É igual o Tartarugas Ninja 2. Isso. A maioria X-Men. Das máquinas de 4 personagens tinha isso. X-Men e Simpsons, são assim também. Quando ele foi pro Saturno que mudou, né? Que aí não, só tinha 2 players, então você tinha que escolher obrigatoriamente, né? Não tem que ser de 4 no Saturno. Mas... Opa! Há controvérsias, hein? Mas uma coisa que até a galera gosta mais do Shadow of Mystara por causa disso, porque o Tower of Doom, ele é um jogo mais técnico e mais cadenciado. O ritmo dele é mais lento um pouco. Você, algumas coisas, você tem que ter mais precisão pra jogar, e ele já te obriga a fazer esse grupo, que acabava fazendo um jogo mais estratégico também, porque tinha esse lance de obrigar um cara a jogar com mago. Então, você aprendia a jogar. No Shadow of Mystara, ele já deixou muito mais livre, porque são 2 de cada classe, tem 2 guerreiros, você pode escolher 2 anões, então tem tipo falso da mesma classe. Então rolava aquele lance de ficar, por exemplo, 2 guerreiros e 2 anões, e ficava um grupo doido, merda, fraco, pro final ter se fuder pra caramba, entendeu? É, o dragão é comer todo mundo. É, comer o custo todo mundo. Então, quando é mais um motivo pra tu jogar com um grupinho de uma galerinha que sabia jogar. Porque se fosse todo mundo virasse guerreiro, fudeu. Tu fudia teu jogo, sabe? Ah, sim, era aquele clássico que quando o maluco falava, posso botar a ficha? Aí você fala, tipo, pode, né? Sim, aí, mas por você favor. Pensava, podia jogar na moral, escolher um boneco maneiro, né? É, isso aí era foda. E por isso que eu, nesse ponto, apesar de jogar, eu achar o Shadow of Mystara bem melhor e melhorou bastante, tem esse lado do Tower of Doom, vamos dizer assim, é mais true, sabe? Ele puxa mais esse esquema do RPG de tabuleiro, entendeu? Fazer também a gente tá alinhando o que aconteceu, a gente tá transportando o nosso ouvinte pra época, na questão da Capcom, na questão dos fliperamas e do Dungeons and Dragons. Mas é interessante também a gente falar do cenário do beat'em up naquela época. O que era um jogo de beat'em up? Era simplesmente você andar pra frente e dar um mashing button até matar o inimigo. Era só isso, era um botão de bater, um botão de pular, um botão de bater, um botão de pular. Agora era isso ou ficar batendo, batendo, põe pra trás, batendo, batendo, batendo, põe pra trás e faz no fight pra você ir matando o cara infinitamente. Exatamente. Agora, Dungeons and Dragons trazia uma mecânica completamente diferente. Uhum. Inovava não só na como você tem magias e porrada e itens, como também você equipar itens pra poder bater e por aí vai. A Tecnos, né, os beat'em ups da Tecnos, de modo geral, já tinham muito dessas supostas inovações, né, melhorias, que o Shadow of Mystara, sobretudo, mas também o Tower of Doom implantavam. Coisa de você bater no cara que tá no chão, dar golpe com dash, etc, né? Pô, outras... o Hadouken e o Shoryuken, né? É, isso é uma coisa que eles colocaram no Shadow of Mystara, né, que no Tower of Doom não tinha ainda, por exemplo, né? Mas isso diferenciava os dois D&D de outros beat'em ups da época, sobretudo porque você tinha uma variabilidade de posicionamento de combate muito maior. Você conseguia fazer combo, porque você cancelava golpe de botão com golpe de comando, por exemplo. É, então... tinha a TR também, que ajudava muito o jogo, o combate ficar mais dinâmico, e você aumentar o combo do cara depois. Isso era bem legal. É, você conseguia parryar, e você conseguia fazer uma série de coisas, né, que em outros beat'em ups não se tinha tanta variabilidade de jogo. Você não tinha um jogo em que, por exemplo, um Final Fight, você escolher jogar com o Guy no começo, vai ser uma bosta no começo e muito melhor pra você no final, como é você jogar com o Mago no Shadow Over Mystara. O Lavo! Ao mesmo tempo, se você jogar com o Mago sozinho, um player de Mago, é uma coisa que lá em Caxias, por exemplo, na zonação, era tipo mostrar que o meu peru é maior que o dos outros, por exemplo. Ou você é milionário. Não, era mais pra querer mostrar o peru mesmo, porque dinheiro ninguém tinha. Mas o fato é que, por exemplo, tem uma entrevista da época, de 96, né, em que os caras foram entrevistar os três caras da Capcom que estavam à frente do jogo, e um dos caras até fala isso, falou, a gente colocou o Mago, só que o Mago no começo é muito fraco, porque é assim em D&D. Uhum. O Mago é um cara de late game, ponto final. A gente pensou até em colocar, se o cara fosse jogar com o Mago sozinho, um NPC que fosse um guerreiro, ou até tinha uma classe Berserker que eles abandonaram, que ia ser meio que o ajudante do Mago, mas aí tiraram isso. E isso acabou não fazendo muita diferença, porque o jogo foi, desde o começo, essa máquina em particular de Shadow of Vermistara foi uma máquina muito orientada para realmente jogo cooperativo. Então, era até uma máquina meio difícil de você achar em botequim por aí, porque era uma máquina muito mais pesada, uma máquina muito mais cara, provavelmente, de manter, né? Mas era uma máquina que, provavelmente, ela sempre vendia muito mais ficha do que as outras, por tempo ligada, porque nunca tinha uma pessoa jogando sozinha. Eu tinha 500 jogando ao mesmo tempo, assim como aquela de X-Men de 6 jogadores. Então, essa variabilidade de jogo auxilia muito, porque, pô, eu quero jogar de mago. Mas se eu jogar de mago, eu preciso de um guerreiro pra jogar comigo, ou um anão, ou um clérigo que fosse, que é um porradeiro do caralho. E aí você sempre puxa o coleguinha pro lado, né? Isso facilitou muito a vida do jogo. O clérigo... D&D, clérigo é sempre roubado. Vai nessa. Você vai começar a jogar Dungeons and Dragons agora e fala: ah, não sei o que jogar, eu não vou jogar com clérigo, não. Clérigo é healer, healer é chato. Não. Clérigo é uma máquina de combate visceral de beber sangue e mata todo mundo. Depende da divindade que você escolhe. A divindade da porrada, nego, sempre vai. Cara, o meu grupo, a clériga agora, ela, tipo, é sempre a última a dar o killing blow nas paradas, com a massa dela que dá um D8 de dano, ela consegue tirar 8 quase de todas as jogadas. E, tipo, cara, nego fica bolado que eu descrevo a cena, assim, ela esmagando a cabeça dos caras, quebrando crânios, ela, e a jogadora... Deus, tipo, ela é clériga da deusa da paz? Não, o deus dela é o deus da vitória absoluta. Ah, então foda-se, tem que explodir a cabeça mesmo, isso é vitória absoluta. Vitória absoluta, mano, quer arrancar o coração e explodir. Pronto. Quer ver outra coisa que era muito legal também nos dois Dungeons & Dragons da Capcom? É porque essa época aí, eles já estavam fazendo jogos em português. Para que as máquinas chegavam aqui, a maioria em português. Tanto da Capcom quanto da SNK. Então, o jogo tinha uma história legal, como a gente falou aí. Então, já era legal, porque todo mundo que jogava conseguia entender, né? Tava em português, era maneiro. E tinha esse esquema de você poder escolher caminhos alternativos durante as fases. Então, o jogo não era tão linear assim. Tinha muita coisa secreta, câmera, assim, que nem um jogo, cara. Poxa, e era muito maneiro, porque era uma época que quando vinha o jogo, eu jogava o jogo em inglês, pra mim, tudo que tava escrito era... Aperta o botão aí, foda-se, pra passar o texto, né? Exatamente. Eu já via. Eu via pra ele e falava, caraca, tipo, eu estou absorvendo informações desse jogo? Não tô contente. Cara, não, eu jogava, não fazia diferença nenhuma, porque ninguém queria ler aquela porra mesmo. Acho que ninguém sabia ler, na verdade. Eu tomei um mind blow quando eu fui jogar D&D no fliperama, que antes a gente jogava era no emulador de CPS2, na casa dos amigos, usando controle de PlayStation modificado pra entrar na porta da impressora. Quando caraca, eu fui pra Juiz de Fora fazer vestibular, quando eu tava Juiz de Fora fazendo vestibular, eu encontrei no shopping lá, que eu tava no, ah, foda-se, prova de manhã foi uma merda, a do dia seguinte vai ser pior ainda. Eu encontrei a máquina do D&D, eu parei pra jogar com uma amiga minha que tava fazendo prova lá também, e eu vi essa parada de ser em português. Eu falei, corulho, cara, que irado. Pô, e não precisava nem ser um jogo com história, cara, podia ser tipo, sei lá, jogo de luta. Aparecia o Ryu falando, você não pode invocar a Shenlong. Eu falava, puta merda, que maneiro. Não, isso história ajudava, porque durante as fases, entre as fases, assim, tu tinha escolhas pra fazer, acontecia alguma coisa. Tu matava o chefe e vinha, aparecia lá, tinha lá um refém, né, um cara tudo ferrado. Aí o cara falava, não, poxa, o Fulano tá me sequestrando porque ele tá invadindo o reino tal, não sei o quê. Aí o jogo te pergunta, você quer ir tal terreno tal, ajudar falando de tal, você quer continuar, você quer ir pela rota da floresta pra chegar mais rápido em tal lugar, entendeu? Então isso era muito maneiro, tipo, poxa, você entendia ali a progressão do jogo tranquilo, sabe? E durante as fases tinha muita secreta, cara, muito equipamento que você encontra no meio da aventura que melhora pra caramba, espadas novas, escudos, que isso, porra, fazia diferença. Isso incentivava também o grupo se jogar, porque uma dessas espadas... Você precisava que o clérigo abençoasse ela, que ela era uma espada maligna, e aí depois ela ficava espada do bem, assim. É uma das espadas amaldiçoadas, tem três no jogo. Uma delas você libera assim, ou então você pega e solta ela 20 vezes. What the fuck? Tem essa parte. Sim, é tipo estranho, pular, é pular 100 vezes na piscina e ficar pelado? Fica pelado com a chuleira. Não, sério, não é de sacanagem, não. Ah, é tipo umas paradas dessas assim mesmo, que o Daigo tá falando, cara. Era aquelas, pô, você não sabia disso. Não, eu acho que é pegadinha pra próxima vez eu jogar essa porra no chão 20 vezes e ficar depois, ah, otário, se fudeu, vai lá ficar com a Lara Croft pelada. O jogo tinha muito segredo, cara. Tinha muito segredo. Até no início, você tem que botar seu nome. Tem um nome, eu esqueci qual é agora, que você botava. É, padrão de nome, você ganha um item na hora que começa. Quase. Se você colocar o nome, você evolui. Se você colocar o nome, se você colocar Jared pro nome do guerreiro, que é o nome padrão, ou Lúcia pra elfa, aí você ganha um item, entendeu? Que serve pra alguma coisa, ao contrário do broche do clérigo, que não serve pra porra nenhuma. Que ia servir, porque ia ter inteligência no jogo, com atributo inteligência. Mas aí eles tiraram em cima da hora, porque não. Devia estar dando bug aquela porra. E aí tiraram, né? E aí ficou o broche lá que não faz porra nenhuma. Ou uma coisa que era bem comum naquela época: rolar preguiça e deixa ali. Ah, e essa parada dos itens também, que você é muito legal, por exemplo, o Baieri tá jogando com a Ladra. A Ladra. Aí. Poxa, ela tem um lance de você achar mais chave, de abrir baú sem precisar de chave. Né, ela tem lá os baús com armadilha. É, entendeu? Tem, baú com armadilha, ela sabe antes. Isso, e tem muita coisa dessa, tipo, num jogo que você não vê de beat'em up, que é, como a gente já falou aqui, que é frenético, você correr e esmorrar todo mundo aí pela frente, né, cara? Fazer, tipo, um rolo compressor de porrada. Nesse aí, porra, você podia empurrar, tipo, estátuas no cenário pra encontrar uma passagem. Tinha um podia botão. Andar abaixado pra poder isso, entrar em alguma passagem menor. Tem aquela coisa de isso, cara. Tem aquelas coisas de puzzle, você botar um boneco, tipo, em cima de um quadrado, aí pressionar pra abrir uma porta pra o outro chegar na outra área e conseguir passar, entrar numa sala. Então tem muita coisa legal, cara. E qualquer um que fosse jogar esses jogos de Dungeons and Dragons no mesmo espírito que os outros beat'em ups, perdia, tipo, na primeira fase, cara. Era engraçado, a primeira fase. Eu perdia na primeira fase. O jogo não tem uma curva de aprendizado muito fácil de começo, não. Sério, o jogo é bonito. E ele é difícil. Que tipo de jogo, o cara que vai jogar com você, se ele não sabe jogar, ele vai te fuder. O jogo vai ficar mais difícil. Então você, vinha aquela criança, você tava, sei lá, com seus 10 anos, jogando lá, Shadow of Mystara. Aí vinha uma criança de 6 anos com o pai falando, ele vai jogar aqui com você também? Você falava, fudeu, que pode. Ah, merdou. Esse pai responsável. Interrompe a ficha. É. Isso aí, pô, tinha que jogar sempre em botequim, cara, pé sujo. Porque não tinha esse risco de criança. Velho, agora vou falar uma vergonha da minha parte, mano. Só fui conseguir jogar efetivamente o Dungeons & Dragons naqueles fliperamas multijogos, tá ligado? Antes... Aqueles tem no Habib, sei lá? Tipo esse, que você tipo, vai escolhendo assim os jogos e ele coloca o crédito. E só que antes eu vi essa máquina, vocês comentaram aquele, lá naquele podcast sobre revistas de videogames lá que vocês zoaram, a Sports Arcade, né? Não lembro de ter zoado essa porra, não. Você nem conhece. Não, vocês comentaram de um comercial de uma loja de arcade de São Paulo que era Sports Arcade. Ah, sim, alguma revista, sim. Isso, nas porra toda. Então, sim. Eu fui na Sports Arcade da Paulista e eu vi lá, só que tava lotado e não consegui jogar. Ah, em todo lugar aquela porra lotava, bicho. É, eu acabei de entender como é que a Ladra consegue pegar o negócio da armadilha mais rápido. O timing dela tocar no baú é muito mais rápido do que qualquer personagem. O Baer a animação tá vai mais rápido. O Baer aprendeu a jogar agora. Caralho, cara. Eu acho que isso... A Ladra, cara, eu achava ela inútil. Eu falava, cara, eu sou um guerreiro que não tem armadura. Não, ela tem muito mais coisa, cara. Não, cara, é o golpe de baixo em cima dela é melhor, porque ela sobe no roll e joga o óleo quente pra baixo depois. Isso é a maior apelação contra o chefe, cara. Conteúdo pro conteúdo pro canal do YouTube do Baixo Frente Soco, fazer tutorial de cada personagem do Shadow. Caraca, Stargame, né, cara? Stargame ensinando combo de Marvel versus Street Fighter. Eu lembro disso. Agora, você pule a parte diagonal inferior para baixo, soco rápido, soco forte, e Shoryuken, depois diagonal baixo para frente, 3 socos. O resultado é devastador. Aí mostra... Não, aí é muito de revista de videogame, o resultado é devastador. Cara, brother, eu vou passar o áudio aí do Cristiano Coto falando isso. Utilize combos rápidos para vencer esse chefe. Cara, revista de videogame até hoje, cara. Eu peguei aquela revista PlayStation que tinha um detonadozinho do Bloodborne e era assim: para este chefão, use armas rápidas, como o cutelo. O resultado será impressionantemente rápido. Use armas rápidas para resultados rápidos. Para esse mestre, tente não morrer. Se você morrer, você vai ter que começar de novo. É, agora largue o seu controle e curta a CCG. Se a gente já fala isso, eu vou me emocionar. Falando da experiência do jogo, jogando com vocês, acabei de perder uma espada maneira que eu achei num canto aqui na floresta de Aemor, que eu nunca tinha entrado. Uou, matei o Beholder. É um negócio que parece uma colmeia grandona? Ah, não. Então, essa colmeia eu já tinha entrado, só que aí eu falei, cara, eu vou descer um pouquinho aqui. Então, mas você tá ligado que essa passagem pequenininha é daquela que você olha e fala, putz, acho que eu preciso deitar pra passar. Mas, tipo, eu comecei a andar em direção a um buraquinho que tinha no chão. Eu passei, assim, falei, caraca, eu nunca tinha entrado aqui antes. Esse jogo, eu tô descobrindo coisa toda hora. Isso é o Killerazos, cara. É o cara que posa, que joga videogame e nunca jogou um Final Fantasy inteiro. Nunca escolheu todos os bonecos do Shadow of Mystara. Caraca, meu irmão. A primeira fase ali é muito prática pra você saber quem sabe jogar o jogo ou não. Que começa ali e tem uma placa logo no início. Se você botar pra cima, na bifurcação, tu vai entrar numa parte secreta e vai ter um monte de item ali. Quando o cara passa direto, ele fala, Irmão, sai fora. Meu irmão, vai jogar o jogo dos Simpsons ali, do outro lado. A gente, quando jogou aqui, eu, Mamute, Guilherme e o Ninja Inimigo, a gente passou direto, porque... Com certeza. É o nosso jeito, Scott Pilgrim. Ah, o jogo é difícil, tá? Vamos jogar no mais difícil. Se tem uma espada bolada, joga no precipício. A espada amaldiçoada, que quando a gente pegou, a gente fez alguma merda lá que também não usou. Não abençoou as partes. Ninguém tava jogando clérigo, né? Tinha clérigo. O Guilherme ficou falando 20 vezes. Dá espada, tem que desmontar espada. A gente tava tipo, foda-se. Ah, é verdade. Ele foi o ilapso daquela vez e o resto fomos todos senhores de eternidade. Exatamente. Foi esperma. Belíssimo, vamos fazer de novo. Com featuring Olavo. Mas que não esteja eu perto pra não ver essas pataquadas. Pelo amor de Deus. Acabei de descobrir que a ladra tem pulo duplo. Caralho. Ela tem wall jump também. Tenta aí, pula na parede aí que você vai ver. Deixa eu defender o Baer aí. Esse negócio de descobrir coisas novas durante o jogo é igual uma aventura de RPG mesmo, cara. Sim, cara. Se vocês wall jump! Olha aí, é um cara que jogava só com um personagem, né? Pois é, mas é um só wall jump, cara. Ela pula várias vezes. É, Mega Man. Sempre jogou de Ryu, aí tipo, pega a Chun-Li, meu Deus, o novo mundo de aventuras. Nossa, eu posso usar golpes que não dependem da alavanca estar boa? É tipo Pokémon Jotô, tá ligado? Essa parada. E aquela parada maneira também, porque a ladra, ela dá um. Se você der um encontrão no inimigo, ele tem uma chance de dropar item. Passou da ladra agora. Sabe na revista Videogame, quando fez aqueles movesets do Street Fighter 2, que eram dois por edição? A edição de hoje é ladra. Vamos falar da ladra. Debulhamos o gameplay da ladra em Shadow Over Mystara, por Killerazos. Coloca a ladra em destaque assim no bot. Cara, sabe que a ladra, a nova paixão do Baer, ia ser homem, né? Sim. A ladra ia ser homem, ia ser um ladro, ia ser meio árabe até, ia ser aquele ladrão árabe. Porra, até maneiro. Tu ia gostar mais ainda. E o celebre seu orgulho. E o mago ia ser maga. Só que a maga, se você pegar o sketchbook original, a maga, que tinha mais cara de feiticeira e por isso que virou mago, ia ser a rainha Beryl da Sailor Moon, cara. Caralho. Ia ser aquela vilã da Sailor Moon, sabe qual é? Aí até a CR falou, não, isso aqui tá meio feiticeira, a gente não tem isso no AD&D ainda, então aí, muda aí. Quando vem um fera e fala feiticeira, eu só consigo pensar... Eu só consigo, cara, tu pensa em áudio? Eu penso em novembro de 99. Playboy. Nossa senhora. Editora Abril, fotos por J.R. Duran. Mas olha só. Aquela época ela era boa ainda, irmão. Porra. Ela ainda não era um ciborgue. Ela ainda não tinha virado o Hulk. É. Tu não comes, não? Claro. Ó, amigo. Não, hoje ela tá mais bonita. Na época da Casa dos Artistas, ela era tipo, não sabia que. O rosto, ela era o sparring do Vitor Belfort, tá ligado? Tipo isso. Mas enfim. Falando em beleza, você fica falando só de putaria, vai escambar, já me conheço. Cara, uma coisa que eu acho que todo mundo joga pra jogar RPG aí, né? Devia ter mesmo mania de ficar olhando as caralho? Ilustrações! Figuras! Figurinhas! Dois aqui pensando que era buceta. Figurinhas! Mas, figurinhas! Aí, todo mundo jogava RPG nessa época, né, cara? Ficava ali, ó, olhando o livro dos monstros, olhando a ilustração e ficando bolado, né? Porra, que desenho foda, não sei o quê. Meu irmão, o gráfico desse jogo aí, cara, tu via aqueles monstros de pixel art, a arte que nem fez nesse jogo aí, cara, era de pirar o cabeção, cara. E o character design também, cara, que... Qual é o nome desse cara? Nishimura. É o mesmo que fez o desenho dessa, desse boneco que tá usando agora, né, que eu esqueci. É, fez o Street Fighter Alpha, não é? Sim, mas não é o cara do... desculpa, a mulher do Street Fighter Alpha também, se não me engano? Qual o Street Fighter que... Eu sei que ela fez Darkstalkers. Ela fez Darkstalkers. Ela fez Cyberbots, ela fez Powered Gear. E ela fez uns concepts do Street Fighter 1, que até aqueles três fascículos Storytelling Game que isso, é! Que tem aquele... Ela. Tem o ninja, o careca e o inglês, o desenho dela. Pode crer, crer. Kino Nishimura, pode crer. É, tá por aí ainda, né? Ela ainda é ilustradora ou não? Ela ainda trabalha. Acho que ela fez o character... Ela faz poster direto pra Capcom, pra quase todo jogo que ainda sai. Marvel 3, e ela tem mais se eu não me engano, aquele jogo lá que é tipo esse D&D de arcade que a gente tá falando pra PSP, o design é dela. Dragon's Crown? Acho que é. Não, Dragon's Crown é dela não. Se for, ela virou homem, agora virou lésbica, mas precisa daquilo ser dela. Se for, ela cagou no pau, meu. É, porque aquilo é horroroso. Mas assim, o cara... Eu ia falar que é tipo sexo anal. Entendi. Ah, não, velho. Isso não pode ter. Aquela vírgula, dizem. Dizem, tá, gente. Dizem. É um amigo meu. Amigo meu que não era aqui de Osasco, lá de Guarulhos, falou que... Então... Amara da minha cara firma, que é aqui do lado. Pode crer. É, mas uma parada maneira do Shadow of Amistara, do Tower of Doom também, é que eles usam o cenário do D&D padrão. Aí, o botão aí, ó, o botão mexe aí, cara. Tá ó, esse botão aí. Então, mas a parada maneira do D&D Shadow of Amistara, do Tower of Doom, é que eles usam o cenário que era mais conhecido na época, era o Known World. Depois ele foi ser chamado, quando entrou na segunda edição do AD&D, de Mistara, né? Que era Carameicos. Brum, né? Carameicos, Brum. Oi? Pode crer. Brum, né? Carameicos. É o mundo, né? Que é a parte do continente. Ah, pode crer. Mistara é o cenário padrão de AD&D, né? Antes era Forgotten Realms. De D&D. Não, D&D. Forgotten Realms é depois. Ele entrou como padrão na quinta edição agora, só. Forgotten Realms é o cenário mais popular de Dungeons and Dragons. Agora é Forgotten Realms? No começo não era Forgotten? Quando o D&D surgiu, você tinha dois cenários meio que padrões ali, que eram das mesas de jogo do Gary Gygax e do Dave Arneson, que era Blackmoor pro Dave Arneson e Greyhawk pro Gary Gygax. E aí o D&D, quando entrou o Mentzer, entrou os outros caras que deram o resto da cara pro jogo, acabaram fazendo com que eram, na verdade, outros dois caras que definiram que o mundo ia ser o Known World, né, o mundo conhecido, que teve até o Hollow World, que era a parte interna dele, que era para onde os deuses mandavam outras culturas que iam morrer. Então eles iam falar: essa cultura vai morrer, eu quero salvar ela no interior do mundo. Mistara virou esse cenário padrão do D&D. O AD&D, o cenário padrão era o Greyhawk, né? Todas as aventuras estavam sendo lançadas pelo Gygax, enquanto ele era da TSR, eram pra lá. Muitas, como as aventuras do Vecna, do Círculo dos Oito. Só uma coisa, e o Greyhawk não voltou a ser agora? Greyhawk voltou a ser na terceira edição. Ah, entendi. Que é onde eu parei. Pra mim, quando eu falar agora, é a terceira edição. Foi onde eu parei. Mas o Greyhawk, ele não era ainda o cenário padrão. Eles lançaram um livro depois de Greyhawk. Teve o AD&D, né? Os três livros básicos. Depois teve o World of Greyhawk. Que aí ele falava: olha, campanha clássica aqui, que não sei o quê. Ele introduzia algumas algumas coisinhas, por exemplo, no livro no livro do mestre, com alguma com os itens, no livro dos jogadores, algumas magias para inserir no mundo, mas não tinha formalizado. Isso aí na terceira edição foi uma estratégia da Wizards, que era não vincular a mundo nenhum, justamente para vender a licença D20, né? Mas lá no livro ele fala que se você tá jogando D&D na terceira edição e não tem nenhum mundo, o mundo é Greyhall, né? Exatamente, exatamente. Tanto que depois eles lançaram... Ah, a regra zero é que não tem regras. Pra mim é o mundo que eu quero. Eu jogo storytelling. Não, regra de ouro. Regra de ouro. Importante no arquivo. É, por mim é o mundo de tormenta. Credo. Não, é importante foda essa porra toda, que é importante no arcade, que tudo é muito bem retratado e muito bonito, né, cara? O nível de detalhe de cada cenário. Tu não vê aquelas coisas que tem muito em jogos de detalhe repetido, né? Tu vê que cada cenário é uma arte toda própria, cara. É muito detalhado, muito bem feito, entendeu? Isso é assim. Eu parava às vezes no arcade mesmo, eu tava jogando sozinho e admirava alguns cenários, cara. Sério. E a aventura evolui mesmo, porque você tem um primeiro jogo, né? Que você chega lá na torre do Dr. Destino, ganha do dragão, e aí no segundo jogo esse grupo chega como sendo os assassinos de dragão, né? Eles são os Dragon Slayers. Isso. E motivo pelo qual eles não conseguiram fugir do dragão no final. Dragão vermelho no final do jogo. A Sin, inclusive, que é a última chefe do Mistara. Que é o dragão também. Que é o dragão, né? Ela ia ser uma arpia no começo. Caraca. Os caras da Capcom diziam. Mas aí a TSR chegou pra eles e falou: não, olha só, arpia no nosso jogo é um bicho feio. Então não vai ficar maneiro ter uma arpia bonitona, não vai encaixar. Até tem as arpias que a gente mata aqui quando tá naquele barco voador indo de Glantry pra Aimor. É, que tem aquele Ashram verde e o Ashram preto no final, né? Isso! O Pivoto, eu pensei que o argumento dele tinha falado no meu jogo é Dungeons and Dragons, não é Dungeons and Arpies. Pois é, tem isso, né? E até isso, né? Porque se você tá jogando Dungeons and fucking Dragons, o mínimo que você espera é uma porra de um dragão no final, né? Exato. Então, eles até pensaram em fazer assim no final do Mistara, ser um zumbi... né, ou alguma coisa assim, mas eles pensaram, cara, tipo, é o Dungeons and Dragons e é a porra dos Dragon Slayers, então, cara... Além de Dragons, eu espero Dungeons também. Que tem, né? Isso não falta, inclusive. Essa parte não tem problema. E pegando o gancho do Pyron, que ele falou da arte, era uma coisa que eu quero interessante mencionar, que assim, os monstros, o bem diferente dos beat'em ups normais, não é o cara de uma cor diferente e um outro nome. Isso. O Gnoll você vê bem diferente. O Gnoll é bem diferente de um Goblin. Goblin é aquele jeitinho. É, principalmente morto-vivo. Você sabe que é um carniçal, você sabe o que é um esqueleto, você sabe o que é um zumbi. Isso eu acho que é maneiro pra caramba no jogo. Com certeza, ficou muito bem feito. Porque eles chegam... Exato, porque chegam com... Demônio. É pantera... Deslocadora. Né? Então isso. Assim, aparece... deslocadora. Aparece o monstro, você já tem. É igual o advogado de regra jogando. Você tem que, tipo, pô, é tal monstro? Peraí, isso aqui é bom, isso aqui não é. O mago vai na magia, não pode. Tipo, com... Tem bicho que é invulnerável ao ataque físico, cara. Tem que ter magia. É, você não mata troll. Você direto, ele te põe pra dormir. Troll, você precisa... só mata com fogo. Essas porras. Cara, isso é perfeito. Foda, isso é foda. E isso é uma coisa que o jogo não te ensina, né? Quando você encontra assim pela primeira vez. Sim. Tá ligado? Que ela convoca o Deimos de volta. Aí tem uma plaquinha que fala: Lich é, tem alguma parada lá com toque lá, que é o do... aquele toque que drena dele. Causa paralisia, aliás. É que você fica cinza. Ela avisa. Com você. Isso. Então, pô, a parada ficou muito bem feita. Outra característica interessante da gente já tá começando a chegar perto do final dessa porra que o tempo tá passando. É, os personagens, eles são muito bem desenvolvidos desde o começo, né, cara? O character design dos personagens, eles se encaixam perfeitamente naquele estereótipo que você tem, né, do que é um guerreiro. O cara, esse cara de espada é a fucking guerreiro. Ah, essa mulher aí de... que é a Deadlitz do Lord of War é a elfa. Não poderiam ter feito... os orelhão, essa porra não é elfa, com certeza. Não poderiam ter feito uma caracterização melhor. E acho que isso vaza, entre aspas, né, no sentido bom da coisa, pros inimigos também, né? Pra esses personagens secundários que vão aparecendo. Pô, você tem todos aqueles vilões ali, né? Os monstros, né? O livro dos monstros que tá ali implantado no jogo. Todos eles você consegue associar com o que você via nos livros, né? Desde o D&Dzinho, a D&D, até agora na terceira edição, né, não tem realmente grandes modificações, né? E até o bicho que não existe no jogo, que é aquele Dark Warrior, aquele um dos chefes do Shadow, né? Aquele é o bichão, elfo negro. É, aquele bichão azul gigante que tem uma espada. Quando você pega o trem, quando você pega o trem, né, cara? A jangada ferroviária, né? Aquilo ali, na verdade, foi o pessoal da Capcom querendo colocar um Balrog no jogo, né? Coisa que eles não podiam. Então, acabaram colocando esse Dark Warrior aí. Que, se não me engano, depois foi parar nos D&Ds. Depois eu posso estar enganado, não sei. Nessa época não tinha o Tarrasque ainda, né? Ah, não tinha Tarrasque ainda, é verdade. Será que já tinha? Não, a D&D já tinha Tarrasque. O Acererak já. O Acererak já tinha sido lançado nessa época. Aliás, eu descobri que o Acererak, ele é referenciado naquele jogo Boss Monster, numa das expansões, ou no Boss Monster 2. Muito maneiro. Ah, não, foi mal. O Acererak, ele é referenciado como Anererak, e isso surgiu no Alpha, no protótipo Alpha 2, que foi lançado pros Kickstarter backers lá, pros backers de nível alto. Caralho, esse aí manja de D&D, hein? Caralho, não. Ah. Eu vi isso hoje, porra. Ah, e outra coisa legal, assim, dos inimigos, é que dependendo da forma como você bate, por exemplo, a Pantera Deslocadora tinha aquela coisa dela criar imagem, né? Que era no D&D, a gente sempre via como a real está um metro de distância, assim, coisa desse tipo. É, no livro vírgula, né? Porque aqui não saía a porra do negócio dos psionicos, então tinha que ser meio no... Não, mas a Pantera Jogador, se não me engano, ela tava no D&D da Grow, até. Nos monstros. E a parada no Shadow Over Mystery, no Tower of Doom, é que dependendo da forma como você bate no bicho, se você não usa um determinado golpe, tipo, por exemplo, se você não taca o fogo, aquela frasco de óleo, né, no inimigo, você consegue pegar, por exemplo, a Pantera Deslocadora, acho que dava o couro dela, e aí você levava naquelas lojinhas no final da fase e conseguia uma armadura melhor. É, tinha umas preguetinhas assim. O olho do Beholder eu arranquei também enquanto a gente tava gravando aqui. com a Ladra. Fala aí com a Ladra. A Ladra, cara. Essa porra, cara. Você mostrou a rosa pro Beholder? Opa! Olha a referência ao desenho aí, cara. E o olho do observador. É. Outra coisa maneira também, que eu particularmente gosto desse jogo, é porque nessa época aí a Capcom tava muito com um estilo de arte que nem das ilustridades. Caralho! Nem tá falando mais buceta! Nem tem uma buceta no assunto! Por causa das ilustrações que o Pilovô tinha falado, mas se você olhar a arte mesmo dos personagens, dos inimigos dos Dungeons & Dragons, e é um tom bem mais sóbrio, assim, uma arte mais sóbria, tipo um pouquinho mais ocidental, mas tem aquele tom japonês, e a colorização deles é bem mais complexa, porque se tu pegar os jogos de luta, ou até de porrada da Capcom nessa época aí, que é um tipo estilo tudo Street Fighter Zero, que é tudo desenho animado, cartoon simplista, sim, entendeu? E isso aí é muito detalhado, cara. O shade dos personagens, das armaduras, das coisas, é muito, muito complexo, assim, pra época. Era muito legal, entendeu? E outra coisa foda que a gente não pode esquecer, que o Shadow of Mystara tem dois últimos chefes, né, cara? Tem dois finais. É. E o final verdadeiro, assim, o último chefe verdadeiro é meio que secreto, né, cara? Tem que saber. Cara, a gente tá falando de um jogo de arcade que tem dois finais. A gente tá falando de um jogo de arcade que tem vários caminhos pra você seguir. É um jogo de fucking ficha que você vai até o final e você tem um final verdadeiro secreto que você tem que disparar na outra. Como assim tem final secreto? Ah, caralho. Vou ter que jogar essa porra a noite inteira. Final hoje. Secreto, você tem que, quando você tá caindo lá no final, que tá caindo daquele penhascão lá, tem uma hora que você tem que subir numa plataforma específica e aí você enfrenta o truzaço, né? O tru chefe mesmo. Caralho, fiz uma parada maneira aqui. E aí eles matam o bicho. Tá que pariu. Cada geração tem seu mestre Splinter, cara. Exatamente, cara. Tá fungando a gravação inteira e tá disléxico aí. Pra ser tipo 2010, só falta o game pra ele entrar no Vortex, tipo uma namorada pé no saco. Cara, essa parte vai ficar de fora, né? O pai tava mencionando da arte mesmo, do artwork do jogo. Pelo ano que ele saiu, é bem na época que aquele estilo híbrido do Joe Madureira estourou. Também. Se você reparar, pelo menos a visão que eu tenho do artwork, não dentro do jogo, mas o artwork de divulgação é bem pegada a Joe Madureira. E o Joe Madureira adora aqueles designers da Capcom também, tipo, ao ponto dele nomear dois personagens de Battle Chasers como Bengus e Akiman, tá ligado? São dois artistas famosos ali. É, e ele tem bem, dá pra ver que ele tem bem essa pegada mesmo. Tem, até hoje. Tipo, ele não conseguiu desvincular. Clérigo também era o meu personagem preferido, antes de eu jogar com a Ladra agora. E, tipo, era um porradeiro pra caralho. Aí ele tem aquele escudo da defesa, tipo, impenetrável. E, porra, ele poder soltar a conjuração de elemental, fazer o cure. E, principalmente, cara, quando você tá enfrentando o morto-vivo, ele dá afastar mortos-vivos lá que destrói todo mundo. É fantástico. Cara, se não jogar de clérigo em algumas fases, é tipo, a Capcom falando, mano, você não tem um clérigo no grupo? Se fuder. Que pena pra você. Tipo, vem muito, cara, vem muito. Assim. Vem, cara. Que absurdo. Quando você tá caindo lá no navio com o Telarin, né, que ele só faz invocar os mortos-vivos, é tipo fichinha com clérigo. Fica só apertando o botão lá e os caras porrando o cara, né? O clérigo. O guerreiro. O clérigo, na verdade, ele é o cara que bufa também, né? Por causa do striking. Magia pra melhorar a arma. É. Né? Abençoar a arma, essas coisas assim. É, o Blast Weapon, tipo assim. E no primeiro jogo, nem tanto. O clérigo só é conhecido no primeiro jogo por ter as piores magias, né? É tipo um mago piorado. O guerreiro e o anão é a mesma pegada, porque eles pegaram aquele padrão de Dungeons & Dragons mesmo, a primeira edição. Que as raças eram classes. Isso. Então, são dois guerreiros, basicamente. Não dá nem assim, basicamente, o que difere mais um do outro no segundo jogo é que o guerreiro pode usar armas nas duas mãos. Ele não precisa sempre usar um escudo. Uhum. Já o anão provavelmente vai sempre usar um escudo, mas ele pode usar arma de duas mãos mais pra frente no jogo, quando você acha. E tem uma particularidadezinha bizarra com o anão, é que assim que ele pega um baú, ele quebra o baú. Caralho. Ele é um anão, né, cara? Ele não tem paciência. Ele é um anão, tipo assim, ele não vai abrir o... Ele é a única classe que pode quebrar um baú na porrada. O problema é que tem muita armadilha que só ativa assim. Sim. Mas até certo ponto, o clérigo consegue tirar itens de baú quebrado também. Se você pega o fundinho do baú, a parte quebrada dele embaixo, você ganha alguma coisa toda vez que você faz isso. O guerreiro humano, ele é mais equilibrado, né? Não tem perda nem ganha de velocidade, etc. E o anão um pouco mais lento bate mais forte, né? Aquele padrão. Sim. RPG, né? Também menos... o padrão beat'em up, né? Ele é o personagem pesado. Ele é o menos 2 de destreza, mais 2 em força. Pode crer. Que... Claro que não dá pra trocar carisma por força, né? Assim não daria, porque o anão é carismático pra caramba. Muito. A elfa fala aí, Diogo. A elfa é a de Dlitch. A elfa é puramente a de Dlitch Lord of War, né? Sim. Sem tirar nem pouco. Didorito. É, ela acabou próximo. É um personagem legal, porque... Ela é o personagem de magia no primeiro jogo. No segundo, isso é diminuído. Exato. Ela é mais elemental. Acaba que no segundo, ela é a mais equilibrada de todos, né? Porque A Ladina, só falar? A elfa. Ah, tá. Acaba que o Axel do jogo é meio que ela nesse sentido, né? Porque ela tem... Ela bate e tem tiazinha. Ela bate da magia, ataca de longe, ataca de perto, tudo mais ou menos, né, mas faz as coisas. Tudo nivelado por baixo. Tipo, é. Assim, e aí o mago vem como esse cara que é pura magia, né, ele foi feito pra isso. Feito apenas pra isso, né, magia. E pra bater uma bosta, se você for jogar sozinho com ele, inclusive, horroroso, ele não tem nada, né, ele dá cajadada e, tipo, gasta dardos místicos e fica quieto, o resto da fase. Não, tem a faquinha também. E trava o jogo dos outros, né. E outra coisa, a vida também muda conforme o personagem. Sim, pode crer. O life do mago é o mais baixo. É. Um D4, né, cara? Exato, eu já ia falar isso. Um D4. Se ele tiver constituição 9 pra baixo, fudeu. Tchau. O que o mago tem a mais, além da faquinha, que é tipo pra frente, ataque muito perto do cara, que ele tira uma daga e crava no cara, que tem chance de matar inimigo normal com um golpe, assim. Uhum. Ele tem um movimento secreto que ele só pode fazer com um tipo específico de cetro, que no caso é o Staff of Wizardry, tipo, o cetro da magicaria, digamos assim. Que com mais antes, dois personagens, ele precisa de mínimo 2 junto, ele pode fazer o Final Strike, que mata qualquer coisa na tela. Ah, o Final Strike, né? A magia, Chrono Trigger, né? Essa magia, ela é citada numa das masmorras, quando você tá... Masmorra não, quando você entra na caverna do Rafael e ele pode responder pra você uma pergunta. Sim. Vou te responder apenas uma pergunta. Mas o Final Strike é um comando ridículo que muita gente achou na época que fosse uma piada. Quando eles somente conseguiram fazer, todo mundo ficou bem assustado. É. Porque todo mundo tem que ficar dando 360. Imagina que comando bonito. Não, é. E uma coisa bem off aí, o Daigo falou, tem um movimento secreto, na hora me veio o Raul Maru do desenho da... movimento secreto, tenta fugir. Exatamente. Mas tem uma coisa também que, assim, é meio foda de explicar, porque a gente fala muito o lance do básico, né, da porrada e tal, mas uma coisa que diferencia muito os personagens mesmos é os golpes especiais, porque todo mundo tem um golpe por baixo pra cima, o Hadouken e o Dash que corre. Fora o lance de você poder bater no chão, o PR, como eu falei, outras coisas. E isso diferencia muito os personagens. Por exemplo, o guerreiro, o alcance dele do golpe que você dá o Hadouken é imenso, entendeu? Então, quando tem muito inimigo na tela e você quer, pô, livrar a onda de algum parceiro teu ali, ou você quer realmente, pô, detonar todo mundo na tela, é muito bom. E o golpe dele é muito foda do Hollywood, que é tipo um role do Raul Maru, que nem o Joe Hodge falou aí, só que ele dá um pra cima e no Shadow of Mishra pode dar outro pra baixo quando você tá descendo. É o Rugal, né, cara? Dá um Genocide Cutter completo. Isso, é uma apelação, entendeu? Já uma... Gillette. Sim. Já um anão, e tem o do anão também é muito bom, porque ele dá um rolamento pra frente e sobe tipo um pirocóptero, cara. Pra certos inimigos é muito bom, entendeu? O da ladra, da ladina, que nem o que eu falei, porque ele é o melhor. Porque ele dá, ela dá esse tipo, esse shoryu aqui pra cima e joga um saco de óleo pra baixo e dá tipo um power wave quando o cara tá caindo. E isso é muito bom pra ser uma seta chefe de longe, entendeu? Que você não gasta meio que nada e fica uma seta meio que de longe. Quem joga sozinho, joga muito com ela por causa disso, entendeu? Então tem muita diferença com os personagens quando você vai olhar essa parte de golpes especiais, assim, que você tinha que usar pra caramba, sabe? Só tu não ia longe no jogo, infelizmente. Pra mais informações sobre a Ladina, ouça todo o podcast, as partes. A gente falou dela pra caralho. Vambora! É, tem que chegar ao final dessa aventura fantástica. E você sabe como é que isso aí termina? Cara, com o maior retcon já visto num beat'em up. Por quê? A Ladina não existia no primeiro. E aí, quando a porra toda tá acabando lá, eles vão morrer, fodeu. A Ladina fala: olha, o cristal que eu peguei na torre do Deimos está brilhando. Minha filha, como é que você pegou isso se você não existia? Ela era... Você não sabe, cara. É, ela era o Sanji do bando lá deles. Cara, ela existia. Ela tá falando. Esse lag aí tá chamando o final, hein? É. Vamos acabar? Bora. Pode crer. Cara, pra ficar, tá muito 2010, né, cara? Um tá fungando, o internet todo tá caindo. Vocês ficam 5 anos sem gravar, perde a mão, cara. Que sacanagem. Ai, ficar... cara, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Se cara, dos 10, eu tenho que falar assim, porque eu falava assim nessa época. É, cara. Daigão e Pyron, vamos fazer uma média. Vamos dar uma notinha aqui. Dá o não, estar não, a, o, dá a, uma bunda. Dá uma o quê? Qual a bunda boa, que boa, você bunda, é. Quero... Isso, isso, a gente fazer isso. Daigo, dê uma bunda, não a sua. Diga, compare o Shadow of Mistar a uma bunda e o Pyron vai comparar o Tower of Doom a uma outra bunda. A gente vai tirar uma média aqui, ponderada, e vai ver qual é a bunda definitiva do D&D, dos dois jogos. Isso. Uma rabeta? Uma bunda de mulher famosa, então. Pode ser. Uma bunda, pode ser. Jujutsu Anime. Se for uma mulher famosa, famosa ajuda pra gente fazer a comparação, né, depois. Jujutsu Anime. Porra, belíssimo traseiro, embora maculado pelos poderes da tecnologia ciborgue. Tu quer esse, Dago? Tu quer a bunda da Jujutsu Anime? Não, eu tô falando que é uma bunda maculada pela tecnologia, cara. Mas não, qual é a bunda que você dá pro Shadow of Mistara, Dago? A bunda é tua, escolhe. Porra, uma rabeta Monique Evans Classics. Monique Evans, isto, Monique isto é velho, mas ainda é bom. É isso. É velho, mas ainda é bom. Cara, isto é Daigo em sua essência, cara. Gold. Byron, uma bunda pro Tower of Doom. Ficou mudo pra todos os personagens. Tava no mudo, foi mal. Que mudo essa porra? Pra não dar retorno, cara. Ah, meu Deus. Faz sentido. Uma bunda pro Tower of Doom, pai. Cara, bunda pro spin-off do um da tiazinha, brother. Bunda clássica. Tiazinha 98. Isso. Não, não é aquela bunda assim, lisinha, não exagerada, entendeu? Aquela protuberância gostosa ali que aguenta um carnal gostoso, entendeu? Ela era muito gostosa, cara. E pensar que hoje em dia tem molecada aí acha ela normal, né? Tipo, não tem nada demais, porque é tudo paniquete agora hoje em dia. Exatamente. Aquela tiazinha. É tudo a Shiva do Mortal Kombat, mano. Ela cantou a música com criança, amigo. Vini. É, porra. Mexe a cadeira. Não. Vai, tiazinha. Mexe essa bundinha. Aí, sério. Foda-se o Sonic. Fosse embaixo o Sonic. Vamos tocar Vini. Então vai lá. Editor, senhor editor, vai lá. Bota aí, tiazinha. Vai, ela vem cheia de amor pra dar. Mandem seus e-mails pra eu gosto de jogos arroba paixofredsoco.com, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Orkut, MySpace. A gente voltou a usar o Twitter, vai se fuder. Arroba Ilapso, arroba ninja underline. É ninja underline? Inimigo é ninja. Foda-se. Voltei a usar, mas nem sei qual é meu Twitter. Foda-se. Arroba Daigreon, arroba Diorod, arroba. Arroba ninja underline inimigo, é isso? É Diorod, mas tudo bem. Tá bom, é o que é. Não sei, é Felix Rod. Felix Rod, que é o nome de casal. Ah, é, Felix Rod, verdade. Baeri, foda-se. E youtube.com/arroba ladra do D&D. Ladra do D&D, não sei se tem. Caralho, se eu descobri que é o D&D de Twitter, moleque. Isso. E, Pyron, qual é o Pyron's Lair lá? Fala aí. Arroba Pyron's Lair, YouTube também procura lá, Pyron's Lair, que é tudo junto. Isso aí. Então, vamos fechar a masmorra? Abraço! Semana que vem. Antes que o lag roube nosso XP inteiro aqui, que hoje tá foda. Hoje tá direto de Salvador, na zoeira. Bahia! Bahia!